Salvador, jogo 283 da Rampa Tarefa. Prossiga. Tipo coordenado, sistema. Na classe. 964, confirme estabilizado. Gol 1964, estabilizado LS, então no zero, sem a pista ali. 964, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Correu no 895, até breve. Mike Bravian, que desça para 2000 pés, reporte no glide. 2000 pés, reportando no glide, Mike Bravian. Salvador, boa tarde. Voo 1964, estabilizado LS, pistão 10, tem a pista vista. Voo 1964, pouso autorizado, pistão 10, ventou 1,8, 0 graus, 1,29. Livre pouso, pistão 10, voo 1964, confirmado, opera full length. Toda pista operando. Graças. Centro Recife não autorizou o voar direto destino. Solicitou que mantivesse a saída. Poderia confirmar o vértice de superfície para o gol 1964? 190 graus, 129. Dona, 2000 pés, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 95. Corre Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, pode ser aproximação, vai ser especialista. Afirmativo, quando visual, mais próximo à base pela direita, 197. Ok, sim. 3326, desce para 2000 pés, altímetro na zero no meio, autorizado a sinal do procedimento LS que se reida pista na zero, reporte estabilizado. Motivo tempo a 2000, LS que se reida 1 no zero, autorizado, reportaria estabilizado, 6326. No 64, solo 29, libera a direita, solo 121, decimal 9. 209, 964. Passando o Odemarque para mudança de regra, base pela direita 97, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, sou instrumento cancelado 3-0, base pela direita 57. Mike Bravianchi. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Victorinha Júlia. Victorinha Juliette, confirme acionado o código 0160. A mesma aqui, tá. Tem 5 a bordo, está acionado 0160, esquerdo, pelo corredor. Gente, Victorinha Juliette, via corredores, reporte ingressando o corredor Interlagos. Júlia. Mike Bravo Yankee, pouso autorizado, pico 97. 2200 graus, 10. Passo para a final, machado travado, 97, Mike Bravo Yankee. Baixado, gravado no flat, Jack. Change. Backtrack, Alcinco, Alfa 3, 2. Yes, Oceania 6326. Oceania 6326 completa sinal, torre frequência 98, decimal 95. Foi quase 5 a torre, 6326. Para a Oceana, está presente? Autorizado, Vitorino Juliette. Reporte visual com campo. Muito obrigado, senhor. Já tem o campo à vista, vai reportar mais próximo, Júlio. Gente. 6, visual. 363, 2000, CM326, pouso autorizado, pista no zero, vento 210 graus, 099. Tive pouso na 510, Oceania 6326. Tanto micro. Tende. Janeiro 6142, melhor e manter o pistão no zero. Isso ali, manter 6142. Chama 326, fala 36, libera a direita, 21.9, Paulo. 219, obrigado, 6326. Com 95, mantém do Ceasa na proa. Índia de olho, desejo uma boa tarde. Boa. Oi, do Salvador, com aquele cordial boa tarde, para passar o vídeo com a Lídia Júlia. Lídia Juliette, boa tarde, final, pessoal, não está autorizado. Grato, Júlia, vai livrando a 1500 aqui na proa da final da Onoflex. Gente, chamando 42, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 2, 1 no 0 grau, 099. Você sabe pistão no 0, 6, 1 no 4. Eu já 6315, hold short, vai ali pro deporte, ó. 6315, Roger, mete position. Chamando 42, colou 38, controle Salvador 208. 208. Controle Salvador, CNM 142. Chamando 42, contato radar do vapor nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via... Quando possível, Romeo Fox 09. Mantenha a saída, guarde. Sim. Câmbio de Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 210 grau 099. Livre na 17, baixado travado de fábrica, grato. Julie. Ocean, 6.5, fully ready for departure. Can 6215 clear to take off, runway 10, wind 10 degrees, 09 knots. Here we clear for take off, Russian 6315. No 5 decolou os 4-0, controle Salvador 208. 208, good day, Ocean 6315. Auto departure, good afternoon, Ocean 6315, or 71 departure. Channel 6315, read the contacts on departure, climb to flight level 360 after correction. Fly direct, leader position. Flight leader position, now Ocean 6315. Channel 6142, o Centro Recife solicitou que mantivesse a saída, não autorizando o Romeo Fox 09. Sim, Channel 6142. Fala, Arnold. Opa. Abração, velho. Beijo. Bravo e uniforme, acione identificação, chegada Bomédio não autorizada. Na presente, voe direto à posição ITAP, desça para o nível de voo 080, altímetro no 0, 16. 10, 16, altímetro, voando posição ITAP. Autorizado Bomédio 1, Foxtrot Bravo Uniforme. Poderia confirmar o nível, para? Nível de voo 080, inicialmente autorizado. 080, Foxtrot Bravo Uniforme. Oceana 1942, Chane Centro Recife, frequência 125.45, alterno no 26.85. 25.25.2685, boa. Dona 097, aciona identificação, chegada bom ser autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH 1096. 050, 90, 96, voo 1096. Salvador Departure, Ocean 6315. 6315, go ahead. Could you please coordinate for us Montevideo position, please? That would help us. Stand by for coordination, 6315. O Xenem 3, 2, 1, olhar e manter, pistão no zero. O nível de voo 145 inicialmente, aguarde, correção, acione código 5054 e chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Submantenha inicialmente o nível de voo 145. Inicialmente 145 até obter contato com o centro. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Xané 6315, call Recife Center, frequency 125, decimal 1, if unable 123, decimal 8. 125-1238, Xané 6315. Fox Bravo Uniforme, voa Duna, desce para 3.000 pés, altímetro na 06. Duna, 3.000 pés, 1.06. Fox Trot Bravo Uniforme. Já autorizado táxi, chame para ingresso. Autorizado, chamada para ingresso. Mim, no ponto de espera, táxi seu hotel. Chamada ponto de espera, táxi seu. Controle Salvador 1208. 1208, boa tarde, Xenem 3, 1. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xenem 3, 1, decolando rádio por 1, nosso escutado. Xenem 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, vou tirar teléfono. Vai para o 360, após 2.000 pés, tirar teléfono, Xenem 320. Voo no 097, reautorizado, descida para 4.000 pés, altímetro no 096. 4.000 no 096, igual no 096. Isso, dá para cabeceirão no 0, chame pronto para decolagem. Caraja 01, aguarda. Confirme. Caraja 01, confirme para a torre. Caraja 01. Permanecer na espera, motivo de cheque dos motores. Sim. Cheque rei. A pista na zero, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, bravo e informa a prioridade dele, cheque rei da 1-0. Descendo agora para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. posição no zero. Já prossegue táxi via Alfa, Juliette e Índia. Chame pronto quando espera. Gente, Alfa, Juliette e Índia, cara, já zerou. Vamos morar pronto quando espera. Salvador, Massareza 2263. 2263, acione identificação, chegada BOMED 1 autorizada, voe direto à posição ITAP, chame quando pronto para descida, altímetro no 0 no 6. Direto ITAP com 1 no 0 no 6, já está no ideal de descida. 2263, desça para nível de voo 080, altímetro no 0 no 6. Ao 080 no 0 no 6, 2263. Poderia confirmar o ajuste de altímetro para o Carajá 01? No 0 no 6. No 0 no 6, grato. Reduzindo 2009 ou 10, nota 7. Para 2263, é autorizada descida para nível de voo 050, altímetro na 0 na 6. 050, sente. Brasil uniforme, confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado no localizador. Completa sinal, chame torre, frequência 98 decimal 95, Fox Brasil uniforme. 98 decimal 95. Torre Salvador, Foxtrot Bravo uniforme, estabilizado no localizador. Trem de pouso, baixa gama. Fox Bravo uniforme, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 2, 00 graus, no 09. Vento do vento, pouso autorizado, Foxtrot Bravo uniforme. Foi Salvador, Carajá 01, no ponto de espera pronto. Que ponto de espera, Carajá 01? Mantendo ponto de espera, Carajá. Channel 632 no Chame Centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 260.8, Channel 632, não. 32, correção. O 462, acione identificação, chegada Bomed 1 não autorizada, vou ir para a posição Bomed para interceptar a chegada. O altímetro em Salvador no 096, está agora em contato radar, 73 milhas do oeste de Salvador. Localizador, Bono 097. Bruno 097, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 95, Bono 097. Salvador, boa tarde, ao Bono 097. Fox Bravo, uniforme, solas 1800, direita, chame solas 121, decimal 9. Solo, 121, decimal 9, uma boa tarde. 63. 097, boa tarde, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste 0016. Qual é a autorização, Bruno 097? Torre, Bruno 097. Prossiga. A pista está operando em toda a extensão? Sim, a pista operacional em toda a extensão, Bono 097. Centro Bono 097, baixo Petrovoz, desloca a Alma 0. Bono 097, autorizado pouso, pista na 0, vento variável com 9 nós. Líder pouso na 10, Bono 097. Ou 050, altímetro na 096. Identificou, vando staff, destino 050, ajuste na terminal 1096, ou chame a 314. M3004, reautorizado voo direto Duna e descida sem restrições para 3 mil pés. Confirme Duna, voando para qual altitude? 3 mil pés. Desce 3 mil, M3004. Confirme 4462, desça para o nível de voo no 00, altímetro no 096. A passagem da aeronave que pousa autorizado, ANR, mantém no 0. Autorizado, ANR, mantém o 1 no 0, pousa a aeronave. Salvador, boa tarde, eu vou 164, acionando o identificação, chegada a bomba de 1 autorizada, desça para o nível de voo 100, altímetro 096. Autorizado então, a bomba de 1, para o 100, Azul 4462, desça para o nível de voo 050, altímetro 096. Tarajá 01, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento 200 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, Tarajá 01, no grau. Por Salvador, boa tarde, voo 2009, ponto espera da 10, tá pronto. 2009, mantenha o ponto de espera, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, fala. Reduza para 250 nós, 4462. C462, informa o tráfego, posição de 10 para 12 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste. É um Airbus 320, passando nível de voo 090, em descida 3 mil pés. É o tráfego que irá precedê-lo na aproximação. C964, reautorizado descida para nível de voo 080, altímetro na 096. 080, 1-0-0-6, para o 1964. Controle 208, já, grato. Carajá 01, no contato radar, suba para o nível de voo 100, após 2 mil pés, voo direto coral. Autorizado 100, após 2 mil, voo direto coral, grato. Gente, de novo, 209. Dado 2263. Completa sinal, chame torre. Frequência 18.95. 18.95, 2263. Informe autorizado, cruzamento da pista no 7, passar, estacionar a frequência livre. Vai cruzar o 7, posso tirar fora, após a passar, frequência livre, uma boa tarde, senhora, um bom trabalho. Salvador, passarei 2263, boa tarde. Passarei 2263, boa tarde, autorizado pouso. Pistão na 0, vento 180 graus, mas 0 nós. Livre pouso, 2263. Prossiga para o controle. Afirmativo. Obrigado. 6314, autorizado o final do procedimento ILS que se reira pista na 0, desça para 2000 pés altímetro na 0 no meia, reposta estabilizado. 2000, autorizado ILS que se reira na 0, 6314, reposta para estabilizado. João 964, reautorizado descida para nível de voo 060, QNH 1096. 060, 1164, adesivo 060. Quatro meia dois, desça para 3000 pés, desconsidera restrição de altitude em ETAP. Altímetro no 0 no meia. 3000 pés, desconsidera restrição de ETAP no 0 no meia. Com o 964, desça para 4000 pés, desconsidera as restrições de altitude na chegada. 4000, desconsiderando as restrições. Tô no 164. Controle, boa tarde. Chegou 620, informação Tango. Com o 620 SN identificação, chegada BOMED 1 autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1-0 no meia. 050 com 620. Zero, zero, nove, autorizado, alinhar e manter pista na zero. Livre, alinhar e manter pista na zero, voo 2009. Pista está em vigor? 620, o NOTAM está ativo, no entanto, no momento, a pista está operando em toda a suspensão. Mas o NOTAM está ativo. Afirmativo. Obrigado. P2263, solas 1-1, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1, 9, passaria do 2263. Zero. Autorizado, decolagem, pistão na 0, vento na 9, 0 graus, 09 nós. Livre decolagem, pistão na 0, voo 20, 09. Azul 4462, desça para 2000 pés, altímetro na 0 na meia, autorizado a final do procedimento ILS, se rei da pista na 0, reporta estabilizado. Continua a aproximação, bate pista livre, ajuste na 0-1-6. Na 0-1-6, aguardando, 6-3-1-4. Pro 1-1-6-4, desça para 3000 pés, QNH 1-0-1-6. 3000 com ajuste no 0-1-6, 1-1-6-4. Pro 1-6-2-0, vou ETAP. ETAP, 1-6-2-0, desça no 50. Ponto de espera. Mantendo, 4-1-3-1. 6314, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 08 norte. Livre, pouso na 1063, no 4. Toda 009, decolado 13, chame o controle, 120, decimal, então. 208, obrigado, bora. Controle Salvador, boa tarde, o gol 2009, decolou na sua escuta. Voo 2009, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 240, após 2000 pés, voe direto São Vô. Sente, após 2000, direto São Vô, acende para o 240, voo 2009. Voo 4131, visual com as voas da Avianca Nacional Dona Zero. Visual com o tráfego. Grupo 4131, após a passagem da Airbus que pousa na 0, autorizado, alinhar e manter. Após a passagem da Airbus ali, mantenha na 0, grupo 4131. Azul 4462, confirme estabilizado. Estabilizado no NDS da 0, para captar ali. Completa sinal, chame torre, frequência zona 8, decimal 95. 295 a torre, azul 4462, boa. Boa. Dom 964, desça para 2000 pés, QNH106, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Então, autorizado, ILS X-Ray da 10, reportar estabilizado. Uno 164. Controle Salvador, gol 2009, solicita atender para o 180. 2009, suba para o nível de voo 180, autorizado como nível final. Sente 180, com nível final, gol 2009. Tração, guarda fiscaliza, azul 4431. Azul 4131, autorizado, decolagem e pistão na 0, vento no 90 graus, 08 norte. Autorizado, decolagem no 0, azul 4131. Boa tarde, 7, 9 e meia, boa tarde, quanto tempo de espera? Quatro, 4462, autorizado pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 07 norte. Livre pouso, pistão na 0, azul 4462. Livre 4131, decolado 17, chame controle, 120, décimo 8, morro. 308, bom trabalho, azul 4131. Confirme a aeronave que modulou para o controle. Boa, é o azul 4131. Boa tarde, 4131, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés, voo direto Leda. 320 autorizado, após 2000, direto Leda, azul 4131. Controle o voo 2009, solicita, corrente de Leda, solitra, e um copy. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor, 2009. Controle, Antena 3192, boa tarde, informação Tango, quando possível, plano de dunas. 2009, copiou o controle. Obrigado, Belisa. São 3192, aciona identificação, chegada Bomed 1 não autorizada, vou ir direto a ETAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1906. Afirmativo direto, ETAP, 3192, desce a APA, 5000. Salvador, muito boa tarde, da 3367-230, até o 1160, Matango. São 3367, aciona identificação, chegada bom que é autorizada, desça para 4000 pés, QNH 1906. Bom, 4000, 1906, da 3367. Salve, Salvador, gol 1164, estabilizado, ILS 7310. 1164, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 7295, obrigado. Oi, Salvador, gol 1164, estabilizado na ruta final ILS 7210. 1164, continue a aproximação, ótima pista livre. Ajuste no 06. Aguarde pista livre, 1164. Desce para 2000 pés, altímetro no 0 no meio, autorizado o final do procedimento de ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 no 0 no meio, reportaria estabilizado ILS X-Ray, o 620. São 3192 reautorizado, voar direto Duna, descida para 3000 pés. Luna 3000, 3192, obrigado. 96, decolador de 20, chame controle, 120, decimal 8, morro. 1208, chamará, muito grato, até breve. Lembrando 070, azul 4131, possibilidade de voar motivada presente? Mantenha a lenda, guarde coordenação. Vai escutar. Controle Salvador, boa tarde, gol 1796, decola pistão 0, cruza 1500, pé estambul 1. 1796, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Via subida São Bruno, sobre marcha, sobe ao nível 360, gol 1796. Luno 256, autorizado. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 256. Luno 31, confirme a pro ideal para pro base. Pro base? Afirmativo. A pro 232. Foi direto pro base, 4131. Obrigado, está presente pro base, azul 4131. Salvador, Xena 6227, ponto de espera pronto. Xena 6227, mantenha o ponto de espera. Mantenha ponto de espera 6227. 1256, autorizado, decolagem, pistão na 0, vento 180 graus, na 0 norte. Sobre decolagem, 256. Resolve igual, gol 620. Luna 620, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, boa tarde. Oi. Oi, Salvador, boa tarde, com 620 no ILS X-Ray. Com 1620, continue a aproximação, mate pista livre, ajuste no 0 no 6. estabilizado. Estabilizado, repórter, 3192. Autorizado para uso, pista na 0, vento 180 graus, 09. Deve pouso na 10, vou 256, decolar 223, chame o controle 120, decimal 8, morro. 208, gol 10. 256. Salvador, boa tarde, gol no 256. Contato radar. 3705156, gol 1256. Gol 2009, está 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 180. Chame o controle Léo, frequência 120, decimal 1. 201, gol controle Léo, gol 2009. Agora passa 2500 pés. Confere, gol 256. No 4131 no chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 23 decimal 8. 125, 1, 1238 com Recife, azul 4131. Carajá 01, está a 52 milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 100. Chame o controle Léo, frequência no 20, decimal 1.